Bank de Rione Bank. Desculpe, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Começando amanhã, na moral! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Aquela batida que vem do norte, que todo mundo gosta! Mas veio você, me deu em segredo. Me mas veio você pra me ensinar. Bora, eu acho que já dá pra ouvir vocês cantando. Aqui no Point, ó. Vou escrever. Vai. Hoje eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir DJ Rione, DJ Punk, DJ Cowboy Punk, DJ Rione. Entregado, te amei, mas você não levou a sério. Não sou. Pode contar. Sentimentos, nem homem de ferro que nunca chorou por amor. Japa Gravações. A gente vai dar uma viajada primeiro nas marcantes, pra gente identificar quem tá por aí. A mina GDP eu já identifiquei, tá todo mundo aqui do nosso lado direito, junto com o gerente Marcelo na mão. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um... Renato Lanche, tá todo mundo aqui na área. Valeu, toda quarta-feira no Point. Te puxa que começou o bagulho doido. Fico na esperança que um dia o diferenciado do Pará. Sonho acordado. Galera do São Cristóvão também, tá todo mundo na área. O amor e nas loucuras. A segunda casa dele é aqui. Dói meu coração. Aqui. Agora. Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração só. Nosso parceiro Alan tá aqui com a gente. Bora, Alan. Futuro fogueteiro do Rione do Pan. Eu penso em você. O homem vai invadir agora os Interlampa, pai. Não está nem aí. Um pouco mais. Tá ficando bonito, tá ficando bonito. A Japa das Atrevidas tá por ali, mano. Japa tá fazendo pra cá, mulher. Sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. Se vou fazer qualquer passar. É forte, pressão total para esta dupla. DJ, calou, DJ, calou. DJ, e onde? DJ Punk. Minha imagem está só sofrendo de amor. Não dá mais pra. Olha o tiozão! Meu Deus! Grande a minha dor. Dizer que eu amo você. Não posso perder quem eu mais amo. É o dedo mal falado. É tiozão! Eu sei, sei que vacilei. Sei que mereci. Mas eu já paguei. PH do pagode. Esse é velha guarda com o Rione e com o Pan. Tudo só lembro. Só lembro daquela festa, TH. Volta logo e vem me ver. Porque te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo. Lá no Acará, TH. Me sinto por você. Cheio de muro. E no final ainda derrubaram o muro. Meu Deus do céu. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Esse amor jogou fora, a vida continua, o punk vai vencer. Sinto saudades do que a gente não viveu. Vai, boca de pelo! Eu só queria uma chance pra te provar. Que você faz, ó? Canta pro pai. Já tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, fé inabalável. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é, essa vida é muito louca. O Ivanzinho batidão! E eu já fui sempre. Lá no setor! São vários mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de ela. Até na vida, para nós embrasar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. Pula lá, a ticinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o puto, Alana, puto, Ney, Sinupi, galera de Souri, da terra do búfalo, viu? Dinheiro, é. Posso fazer nada, viva a vida desse. Da onde saiu o búfalo? Sim, mas que eu vou te contar o segredo. Essa vida é muito louca, yeah, yeah. E eu já fui saber como é. São varão mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, vontade é. É o pose do Rudo, lá com a Sinupi. Sempre posturado, com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou. Arrasta pra cima que eu vou. Arrasta pra cima que eu vou. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Renato Lanche, tá toda a galera aí, valeu! Vamos começar que já tá lotado o point! Já apertou! Ela veio assim, de repente, tudo aconteceu. Eu não sei explicar. Pressão total. Rione, vou te falar. Quem se garante cantar? Eu quero ver vocês. A emoção começa quando vocês cantam. Todo mundo cantando, canta pro pai. Diz, bebê. Vai, punk, toca agora, já. Parabenizar a Gabi Souza, que hoje está no berço. Parabéns pra você, viu, querido? Que papai do céu te abençoe e te dê muitos anos de vida. Ela tirou a quarta-feira pra curtir aqui na melhor quarta-feira da cidade. No Point Show, vem te mora! Primeira vez que o amor se entrega aqui. Te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor. No meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. E dessa vez quero estabelecer todo o caminho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente. Meu compadre TH aqui na retaguarda. Morro. Homem da sorte esportiva. Aqui. Tu sabes. Rock dói. Minha alma sempre teu amor. Teu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo que. Bora logo começar. Porque me curaste quando uma viagem. Perdido com o coração partido. Como um sonho, eu quero te pedir que nunca me abandone. Me abraçaste quando estava frio. Edmilson, meu Deus. E dizer a você do meu amor. DJ Pan, DJ Rione. Porque me abandonou. Me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Tá começando agora no ponto. Pode ter um fim, sigo sem destino, sozinho já não sei pra onde ir. Fabrício tá por ali, toda feira, ele não perde uma quarta, aqui do ponte. Pra você. Aqui, ao lado esquerdo. Essa distância. Ao lado esquerdo. Me faz sofrer. Porque me. Ao lado esquerdo. Ao lado direito. Se. Aqui. DJ Punk. DJ Rione. Nosso som é massa e você vai gostar. Piseiro tá rolando, não pode parar. Bora logo dar um giro, só pra começar. Segura na minha mão que você. Agora! Você tá assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Aí dança assim pra mim. Você joga no passinho. Aí vamos juntos. Chamega. Vai, vai, vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Aí vamos juntos. Aqui. Chamega. Vai bombar. Doi. Fugir do cavaco. Sua música ponto com a lota do CPS. Andrade Alô. Os diferenciados por serem do jeito. Que vontade de jogar esse iPhone na parede. Só que faz o seguinte, joga logo 12 Pro Max, que é mais barato. Um abraço. Ai, que vontade de tocar no celular na parede. Agora, já. Após o sinal, deixa o seu recado. Após o sinal, deixa o seu recado. É o que eu escuto quando eu... Após o sinal, não. Vai pra casa do cacado. Pode sinal, esse seu recado. É o que eu escuto quando eu ligo pra... Bora, carioca, na mão. Morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Meu amor, me traz de volta teu amor. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. E tá tudo bem. Que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir. Ultra Breninho, meu Deus. Que eu não tô bem, não tô legal. final com toda essa história. Já pode ligar pro mestre, já pode. Bora logo começar. E dessa vez não vai ser diferente. Liga pra ele, Punk. Entendi, mestre. Vai ver que um dia vai deixar uma casa, toma conta. Vai ver que só não era nossa hora. Eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa, toma conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. É doida, eu te peço, então volta. A partir de lá que tudo começou a dar errado. Te peço, então volta. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Responde essa mensagem. Olha, pode marcar lá no Instagram, viu? Rione e o Punk. Você. A gente vai repostar lá no Instagram. Quando lembrar da gente, vou tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Bora lá, bora lá. Lembrar da gente, vou tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Eu quero ser teu namorado, ficar seu lado e falar no ouvido que... Japa CD gravando tudo, né, Japa? Vem matar logo. Tá com a Japa. Esse vaqueiro feliz. Tá na mídia. Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou. Vai botar na mídia, bora, Japa! Tô querendo... O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero ser de seu. Esse é o nome da emoção. Me beijar. Doido. O teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero ser de seu corpo no meu. Pra que terminou se tu não aguenta me ver solteiro? Olha, meu compadre, TH! Se sabe que eu... Aqui na retaguarda com meu amor, Gabi, Saramânia! Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei logo os amigos, quem chamou as amigas, passou um videozinho pra você se arrepender. Aí foi só... O paredão ligado e as ela pode gir. As meninas diretamente da igreja. O histórico. Meu Deus. E uma novinha babestade em mim. Cala a boca, cagou. Um stories e com o paredão. Ah, ladrão. Faz gir. Foi só um stories e quando tu viu as novinhas pra ter saudade do pretinho aqui. Sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim tá fácil não. Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia virar. Bora meu put, lotado! Gostosa, ela é professora demais, ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai. Sem dúvida nenhuma, melhor quarta-feira de Belém, de aonde todo mundo se encontra. Uma mente, como ela já pega, ó, oh, volta rapaz. Sem você tá complicado, tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro pai. Tá com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Vai! Chama! Hora que não é mais tubo de 200, agora é de 500. Nada do Guga. Chama mais uma do DJ. Bora, eu vou baixar o som e eu vou deixar com vocês agora. Brasil! Ah, você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço só você que tem. Quem se separou nas férias e se arrependeu e quer voltar agora em agosto, vai cantar agora já. Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente. Já tô cansado de te perdoar. E tu vou tá pior ainda. Rock, vou resolver essa bagaça hoje. Tu vai sair da minha vida. Só tem um probleminha. Não consigo dizer tchau pra essa tua sentadinha. O que tu faz é covardia. Sabe que eu não aguento quando você. Ai, ai, ai, ai, ai. Quero te mandar embora, mas tu senta pra caralho. Ai, ai. Ai, ai, ai, é só tu virar as costas. Bora, tiozão! Mais, ai, ai, ai, ai, ai. É, ele sabe que a gente gosta dele. Pra caralho, ai, ai, ai. Ficou brabo lá em Cotiju, mas só que é nóis. Eu ligo querendo mais. DJ Guga, Kevinho. Ai, ai, ai. É hit. Explodiu. Vai começar a putaria agora. Todo mundo de férias ainda. Férias de verão é rave no baile do 12. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulgo. A sexta edição do Tono Rock, tô nem vendo. Sábado, dia 14. Fica parado. De agosto, Thiago Farias, o Thiaguinho. No nosso rato. Agora C4 Lava Jato, chama. Pra todo mundo convidado. Balança, tô louca, agora. Chama, ó, que minha bunda balança aí. O que acontece em Vegas? Me arrasta no morro que eu te levo quase três. Lava Jato da vez. Bora, meu patrão. Sempre mandando pra elas. Preta do cabelo cacheado. Hoje eu acordei meio bolado. E ainda estou no quarto, olhando seu retrato. Lembrando do nosso amor do passado. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar o relato. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue isso, seu vai. O nome dele, qual é? Só tô paquê, paquê, paquê, paquê. DJ Rio, DJ Punk. Só tô paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê. Só tô paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê. Safado de mochila e de radim, com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Oi? Nós vai embaixo. As meninas, agora, vai, toma! Tu sabe muito bem que eu gosto desse alombrado de mochila de radim, com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo, nós vai embaixo. Tá tapinha na cara, vou mordendo sua barriga. Eu nem comecei e ela já tá molhadinha. Bota tapinha na cara, vou mordendo sua barriga. Eu nem comecei e ela já tá molhadinha. Ela capricha na sentada, ela capricha. Taco, taco, taco, bota sensona na vó. Ela capricha na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, ela capricha. Ela capricha na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, ela capricha. Taco, taco, taco. Pop na batida, na base e na voz. Se prepara, mulher, hoje a noite promete da balinha. PH do pagode, o breco, bem, bem. O homem é bom. Pra tu tirar meu estresse, tu mamando e te filmando. Faz a pose, olha o flash. Vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um filhinho. Parabéns, Gabi. É a irmãzinha do TH do pagode. Hoje tá no berço. Tá aqui no Point Show. As melhores atrações. Parabéns, Gabi. Sucesso sempre. Os diferenciados. Olha o flash. Que eu tô gravando. Tá de marola que acabar com a minha festa. 17 anos comigo não tem conversa. Me esquece por enquanto. Quietinho no seu canto. Descanto, a bebê, a bebê. Acho que eu vigiando. Ano que vem, mas tá aí na peça. Passou de 18, qualquer. Passou de 18, qualquer. Passou de 18, qualquer. Qualquer. Ela quis sentar pro chefe. Pega lá o Zartana lá de Sony. Vai sentar pra zona toda. É isso aí, pra baixar a pressão, é? Vai sentar pro chefe. Tá com mora lá na boca. Deu uma surra de xoxota. Galera chegando ainda no ponte, viu, Punk? Vai Maloqueiro Natan tá com flagrante na mente. Maloqueiro Natan tá com flagrante na mente. Hoje tô de parabéns, vou mostrar um vício meu. Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Meu Deus! E desceu, ela subiu, desceu. Hoje tô de parabéns, vou mostrar um vício meu. Meu parceiro Ney lá de Sori. Alô Ney, tamo junto, garoto. A cobra apareceu, ela subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, desceu, ela subiu, subiu, subiu. A cobra apareceu, hoje tô de parabéns, vou mostrar um vício meu. Peguei na tua falta, tua cobra, tua cobra, tua cobra, tua cobra, tua cobra, tua cobra, tua cobra, tua cobra, tua Vou deixar mais uma vez com vocês aqui no Point, virou um verdadeiro. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Atenção, Cione Gomes, tua identidade tá aqui comigo. Vem pegar. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu. Diga só. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Ai, ai, ai, ai, ai, chifra, chifra, chifra, chifra, ai, ai. Todo mundo dando uma chifrada. Chifrada, chifrada, chifra, chifra. Tá apaixonado? Tá apaixonado. Descobre logo. Descobre o WhatsApp GB que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Tô realizando um sonho, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Em breve nos cinemas, Pierre o Impossível. DJ Guga, pra mim teu mais pica. As férias, agora! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a agiota, sem um real no bolso. No dia de pagar eu vou lá e pego de novo. Aê, tadinho da agiota. Ou ele me ama ou ele me mata. Mas acho que ele me ama, que eu também amo ele. Opa! Tarará. Oi! Tarará, tarará, tarará, tarará. Acabou a semana, já é final de semana. E hoje é sexta-feira, e hoje é sexta-feira. Hoje é quarta-feira e o bagulho é doido. Tarará, tarará. Bora, Fabrício! Tarará, tarará, tarará. O Punk e o Rione, bebê. Os diferenciados do Pará. Sai da frente, Rione, Punk vai estourar. Sai da frente. Bora começar que aqui no Punk o bagulho tem que ser doido. Vai estourar, vai estourar. Vai começar. Já passei, desgrava tudo. Vai, fogo, fogo, chegou a hora de botar pressão no Punk. Joga! Oh! Opa! Ei! Joga! Oh! Ei! Oh! É a gente de volta na quarta mais top de Belém! Oh, você, com meu coração querer. Já provei todos, mas não posso. Os diferenciados do Pará. É só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Bota, bebê. Bora mais uma vez com vocês agora. Vou baixar o som. Ba- lá vai fogo, fogo. E a galera vai fazendo caquiado. Vai pra cá, vai pra lá. Todo mundo vai fazendo caquiado. Ó, ó, ó. Eu já tô no grau, sal. Eu já tô no grau. Boi? Eu já tô no grau. Boi? Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Vai, fogo, fogo, fogo. E a galera joga o bracinho pra cima. Todo mundo joga pro alto, joga pro alto. Já pra CD, pega tudo. Então, fogo no parque, então, fogo no parque. Quem tá pegando fogo, fogo, tá pegando fogo. Só um cuzão, só um cabelão. Bora lá, bora lá, pra cima. Cabelão, sinal da pepequinha. com Rione e o Pão. Vai, fogo! Vai, a dança da sapatão. É a dança da sapatão. Se tiver algum, já tá autorizado. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. Os amigos que brota de PT. Se não tiver de novo, ela nem olha pra você. Os diferenciados. DJ Pan, DJ Rione. Eu tô comendo várias guerras. E ela vai estar demais. Não me querer. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Todo mundo com o bracinho pro alto. Agora você quis ir embora. Quem curte a quarta sabe como é que é. Agora. Agora, na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. O bagulho tem que ser doido aqui, punk. Você me perdeu. Tchau, tchau, tchau, tchau. Segura. Coisas da vida. Vira minha amiga. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Não tem fogo. Mas é a galera aqui no ponte que põe fogo. Vai fogo. Joga o bracinho pra cima todo mundo. Joga o bracinho pra cima todo mundo. O bagulho vai começando. E o Unipunk botando fogo. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, vai, fã! Uga, uga, uga, uga. Olha o Helder dos Malvalados, todo rock do Leimendo. Uga, uga, uga, uga. Já faz 15 dias, então pode ligar pra ele. Carregado, torrando, baseado. Vai só falar, atende, merda. Vai só fora logo começar. É o Duduzinho, porra. Agora eu quero ver tu fazer tudo ao vivo. Agora eu quero ver tu fazer tudo ao vivo. Jomiri, mostra que é de Galanda. Tá todo mundo aqui na área, na corda do point, valeu. Mostra pro Rione Punk que tu faz o caqueado. Mostra pro Rione Punk que tu faz o caqueado. Rione Punk tão tocando e vão te passar a visão. Rione Punk tão tocando e vão te passar a visão. Eles vão patrocinar, mas tem que dar um xerecão. Lá no camarote eu tô bebendo a vontade. Lá no camarote eu tô bebendo a vontade. Faz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Maquininha que hoje eu faço xerecade. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Alô, Melvi! É o Big Show DJ! Porque Rione tocando, vocês querem, né? Agora, Japa! Quero ver só as mulheres, só as mulheres! Agora! DJ! Meu sol! Elas viram como o seu olhar. Vou gritar, não vou dormir. E te desejo, você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Now this is a story all about how my life got flipped, turned up. Bora, não quero ninguém parado, ninguém parado. I sit right there. Ninguém parado na melhor quarta de Belém. Tocando e ninguém fica parado. Se a galera não sabe como é que é, a gente ensina. Bora, pitbull. Agora. Pega as cachorra. Assim. Pitbull. Todo mundo. Pega as cachorra. Pum, pum, pum. Joga o anzol.

toque tá desguiado, o grave tá pipocando. As meninas da discórdia, discórdia aqui na frente, fazendo caqueado. Bora, meninas da discórdia. Bora, meu garçom Edmilson. Tá faltando balde aqui na frente. Roçando os amigos da boca. Roçando os amigos da boca. Tô rebolando, te olhando, te esticando. Tu vai me botar no sacan e eu gosto. Te liga. Eu tô rebolando, te olhando, te esticando. Tu vai me botar no sacan e eu gosto. Vai, bebê. Bota que bota que bota que bota. Oi, vai, DJ, me bota. Bota que bota que bota que bota. Oi, vai, DJ, me bota. Bota que bota que bota que bota. Oi, vai, DJ, me bota. Bota que bota que bota que bota. Oi, vai, DJ, me bota. Quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar, e ter a paciência que o pobre tem seu lugar. DJ o Diabo Bravo, porra. Hoje eu tô online, mas hoje eu não tô fácil. Juanzinho, mas da Titã lá do nosso setor. Puta aqui na cidade. Eu não nasci com as putas, puta aqui na cidade. Eu não nasci com as putas, puta aqui na cidade. E ela senta pro DJ, e ela tá cheia de fogo. Ela senta pro DJ, e ela tá cheia de fogo. Lança, cachorrada vai rolar. Espirro, lança, quem tá afim de transar. Espirro, lança, cachorrada vai rolar. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, DJ Pan, DJ Rione. Leite quente, toma banho de leite. Oi, acabou. Vai longe, vai. Entra em cima do menor, entra em cima do menor, entra em cima do menor. Vou mostrar que eu sou tigão. Vou mostrar que eu sou tigão. Toma descarado, toma descarado, toma descarado. Bora que o bagulho doido não para. Toma descarado. E a galera não para de chegar no point. Toma descarado. Socado! Fui pro jet festa na marina, no barco. Os perguntem o velho da lancha. Não tem velho, é nós que se banca. Fui pro jet festa na marina, no barco. Só... Bora, japa! Os perguntem o velho da lancha. Atrevida! É nós que se banca. Porque nós tem silicone, iPhone, toda na marquinha. Vê se o seu cartão tem. Toda putaria nessa porra. No bailão, trouxe um bordo pra nós dois fumar. E eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Então, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Então vem mulher, sarrando nos maloqueiros. Então vem mulher, então vem mulher, então vem, então, então, então, para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Que isso, amor, revi no escurinho. Ritmo agressivo, baile de favela, muita putaria, hoje vai dar merda. Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Meu coração é seu. Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois de telefone várias madrugadas. Ame quando não merecer. Quack, as mulheres cantam que ela tem os... Elas costumam ter uma garganta diferenciada. As mulheres. Vou deixar com você. Diferenciado. Não abra sua boca pra falar de mim. Vocês são demais. Bora, Lante, prepara, viu? Tu vai pegar muita isso aqui, ó. Não existe fronteira. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Se encontra no Point, vem te embora, papai. Se você tiver tempo pra mim, diga para onde não pode ir. Eu quero que você me diga. A diferença que conquistou o Pará. A vibe dos diferenciados. Esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Eu quero que você me diga. Volta. Saudade. Eu te amo. Rock. Doido. A ladrão. Eu quero ter você aqui, amor. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Tô sozinha, sofrendo. Precisando de você. Já tá na hora de chamar ele, ó. Vai pegando o santo, vai fazendo caquinhado. Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Vai fazendo caquinhado, que o pang vai tocando. Vai virar, que livra! Eu vou chamar Carol. Vem, vem, Carol. Dançando é um esculacho. Deita no no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota. Como é que tu vai botar? Bota bem devagarinho. Oi? Bem devagarinho. Oi? Bem devagarinho. Virou! Dançando no passinho, ela manda no pedaço. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Opa! Ela é a nega. Quem é, Leandro Bezerra? O dono de Cutijuba. Ela é a nega. É a nega tarada. Júnior Show, olha quem chegou. A nega tarada. A piranha do banheiro. Alô, pretinho, se liga aí. A nega tarada, ela já está aqui. Ela é a nega, é a nega tarada. Na curtição, estourei logo o Xandão. É de lembro, tá na mão, porque ela quis se divertir. Bora pegar, surdo, pegar no pagode. Curto, não existe, eu tenho surto. O homem é bom. Viu em mim, bala de prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as balas que eu mando aqui. Sou linda, menina. Os diferenciados do Pará. DJ! DJ Pan, DJ Rione. Calcada tá de olho e a bala. É só catucadão, catucadão, catucadão. O TH relembrando a época dos perdidos, agora! Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Vai, TH! Vai, TH! Sorte esportiva! Vai, TH! Catucadão, relembrando a época, a época, a época! Virou! Tenho atual, também não tenho ex. Não tenho atual, também não tenho ex. Se eu namorei, não lembro, só lembro o que eu peguei. Se eu namorei, não lembro, só lembro o que eu peguei. Vamos lá, DJ Sander! Quarta-feira é assim no Point. Deixa eu falar pra você. Deixa eu falar pra você. O que eu faço pra você beber? E deixa eu falar pra você. Deixa eu falar pra você. Oi, sumida. Tu tava perdida, né? Rock doido. Esse é o a ladrão. Quero só o uísque. No camarote eu tô bem. Quero só o uísque. Quem quer só maquinha. Fala que ele é seu marido do Zé. Não confia na tua amiga porque ela é. ela sentando no macho da tua bica. E tu vai tomar DJ Yud é o brabo, porra. E fala que ele é seu marido dos outros, não é presente de Deus. Talarica, tava sentando no macho da tua bica. E tu vai tomar um papo. Na minha roupa, para a minha. Gerente Marcelo. DJ Yud é o brabo, pô. Esse é o nome da emoção. Vai começar a aula do rock doido. Vai começar, vai começar. Começou! Rock doido. Vem com o Rione e o punk tá tocando. Vem com o Rione e o punk tá tocando. Vamos fazer barulho, caqueado tá rolando. Vamos fazer barulho. Não pode, é na mãe. Rolando, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Vai soltando o batidão, vai soltando o batidão. Se roubar o beat. Batidão, vai soltando o batidão. Só não vai lá, vem, batom. Vai, DJ Chifre, porra. Só não vai lá. Obrigado, presidente Marcelo, Edilson Assis, Carioca, toda a galera. Só não vai lá, vem. É o Bizê, é o rei. É ele mesmo. Ele mesmo. Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela quer nas orações, eu sou criado todo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Vagabundo na minha todos sonhos. Mas se for lá, se é o bicho, pode fuder comigo. Eu vou fuder contigo, visão com ele. Eu te falei, não se apega, dá uma senta de sair fora. Eu te falei, não se apega, dá uma senta de sair fora. Tô com punk e Rione, vagabundo não namora. Nós é vagabundo e vagabundo não namora. Se envolveu porque tu quis, tá sozinho agora. Não toca, pega pro seu amador de cereja. Bola no caralho, então rebola no caralho. Então rebola no caralho, então rebola no caralho. Então rebola no caralho. O DJ que tá tocando, ninguém vai ficar parado. O DJ que tá tocando, ninguém vai ficar parado. Então rebola no carro. Hoje eu quero carreado, hoje eu quero carreado, hoje eu quero carreado, hoje eu quero carreado. Vamos dançar até cair, até cair. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã.